Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Para a saída com possibilidades, os italianos agora em maiores dificuldades. Meucci e La Rosa, em princípio, não são homens para estes andamentos. As coisas começam a ficar bastante duras. O Silva a manter-se atrás de Andy Bedley, aparentemente, exatamente atrás do britânico Bedley. Vamos para os 600 metros finais. Fará consegue uma pequena clivagem, mas logo seguido por Ayla Ibrahimov. Ibrahimov era de facto a grande incógnita. A Espanha com maiores dificuldades, mas tenta reaproximar-se da frente para uma decisão. Vamos ver, Rui Silva continua aqui na luta pelo menos por uma medalha, e será essa a perspectiva do português. Vai lá. Não sei que as coisas corram bastante mal nestes 400 metros finais. Os atletas começam a espalhar-se à medida que aproximamos estas duas voltas finais. Vamos ter aqui a passagem de Rui Silva, ainda a sexta posição. Medalha possível para Rui Silva. Estamos a duas voltas do fim. A Espanha vem agora à frente do nosso atleta, que normalmente é mais forte que o espanhol em termos de términos, pelo menos aqui em 3000, já não teríamos em 5000 se calhar. O Silva na luta pelas medalhas e ainda não está tudo resolvido. Fará a comanda à prova. Neste momento pode estar a desenhar-se uma surpresa com a presença do Ayla Ibrahimov e do Azerbaijão. Incrível. O homem que tem um recorde pessoal de 7,51 ao ar livre, 7,42 em pista coberta. Isto diz tudo do que este homem tem de traquejo em indoor. Vai para a terceira neste momento. Rui Silva, sexto na posição. A Espanha ultrapassou o português. Vai na perseguição de uma hipótese de medalha. Bedley neste momento a posição de bronze. Rui Silva já não chegará às medalhas, parece certo. E vamos ver a parte final em que Ibrahimov está lá do lado com o Fará, vai atacar agora, não, tudo acerta, parece que está habituado à pista coberta, este etíope que corre agora pelo Azerbaijão. Fará defende a corda de forma brilhante, o britânico sabe que não pode ser passado aqui, consegue defender a corda, infante para dentro para prejudicar o caminho legalmente do atleta do Azerbaijão, e é campeão da Europa com um final fulminante, a dar o terceiro lugar à Lilakaz da Turquia, grande Lilakaz, o melhor turco nascido na Turquia, e a bater o Gerte Girmalagense com o Rui Silva na sexta posição. Boa prova do nosso atleta, 7:53.00, o tempo final para esta prova. Bem-vindos a mais um Escolhes Tu, Escolho Eu. É assim que iniciamos esta edição, com o momento do final da corrida. Eu gostava muito de dizer que era o momento da vitória de Rui Silva, mas enfim, de vitória não sei qual é que foi a minha posição dele, mas se calhar até não foi assim tão má quanto isso, comparado se calhar com outras que ele conseguiu até agora, não é? mas pronto, enfim, é desta forma que iniciamos mais os Escolhes Tu, Escolho Eu. Já tenho aqui comigo, ele também chegou há um bocado, mas ele ficou em último lugar, aliás ele desistiu da prova e tudo, o Nuno Miguel, que já se fez ouvir inclusive, porque ele desistiu da prova. Só correu 5 metros e depois, pronto, achou que era muito e não conseguiu mais e pronto. Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Deputado Carlos Bonaparte, eu agradeço o facto do Sr. Deputado dar valor ao desporto e até fazer uma alusão ao desporto, é sinal que o nosso Executivo está a funcionar bem. Mas deixe-me recordar-lhe o seguinte, quando o senhor, Sr. Deputado, ouça-me até ao fim, não faça barulho. Quando o senhor esteve no governo, não dava valor ao desporto e deixe-me dizer-lhe o seguinte... Não se esqueça que, mais do que o desporto, este Executivo dá valor à cultura. E uma coisa que, quando o seu deputado esteve no governo, se bem se recorda, seu deputado, quando esteve no governo, não deu valor, qualquer valor, ouça-me, seu deputado, ouça-me com atenção até ao fim, assim como eu o escutei com toda a atenção até ao fim do seu discurso. Vai agora encher a garrafa. Ouça-me, e então, eu ia dizer, deixe-me dizer o seguinte, é que logo à noite, há lugar ao Festival RTP da Canção, e eu quero recordar-lhe que este Executivo dá muito valor a esse tipo de eventos culturais, algo que o seu governo, sim, seu deputado, o seu governo, quando esteve aqui deste lado, não dava qualquer valor, era, deixa falar para os outros, está a perceber, e termine por aqui, seu Presidente. Por isso, logo à noite, lembre-se, Festival RTP da Canção, termine por aqui, seu Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, senhoras deputadas, não sei como é que se diz. Antes de mais... 7 minutos, 59 segundos e 49 centésimos. Sexto lugar para o Rui Silva. Antes de mais, quero dizer que estou totalmente contra as suas palavras. Primeiro que nunca estive deste lado, sempre estive deste. Não. Ou se calhar estive. Não me lembro. Muito bem, muito eu bem. Acho, eu acho que estive sempre à direita, não foi? Muito ou bem, também estive à bem. Esquerda? Acho que não. Muito bem. Prontos. Depois, é assim. A gente sempre deu valor ao desporto. Quer dizer, era mais ao do Benfica, mas também dava valor ao desporto. Quanto ao de Sporting, não precisa dar valor, aqueles próprios de Sporting usam aquilo tudo. Não vale a pena. A gente aí não precisa se preocupar. E eu, como coisa precedente, não é? Sempre dei valor a um clube em especial, que a mim me diz muito, chamado Boa Vista. Ah, está a jogar Boa Vista. Vamos meter no Boa Vista, que é para a gente saber o que acontece. É isso. Vai, para falar da música. É a música. Qual é que és primeiro? Aquela, a outra ou a francesa? A francesa? Pode ser. Não, a francesa vai ser a última. Pode ser? Pode ser. Então mete aquele que está sempre a variar. Pronto, então pode ser esse. Pronto. Eu sei. Qual é o Porto Canal, tá? É o 13? Não, é o... 4, é o 13, 15... é. Continua. 4524. Já disseste boa tarde. Vamos dizer boa tarde. Boa tarde. Olá, tudo bem? Até logo. Tudo bem, até logo. Começou agora a segunda parte, 00. O NS, quem é? União da Serra. O NS é. Está 00 no Bessa. Fala. Pronto, então é assim. A primeira música que eu escolhi dá pelo nome de Anjo da Guarda. Uma vez trouxe-a recentemente ao programa Rádio Tarde. Obrigado. Trouxe-a recentemente ao programa Rádio Tarde. E aliás, iniciei de uma forma até bastante diferente aquela edição. Que se calhar apanhou muito de surpresa, porque habitualmente eu falo, ouvintes, é verdade, ouviste a minha emissão de terça-feira? Não me lembro. Aquela que ao princípio não estava disponível. Ou quer dizer, ao princípio estava, mas depois deixou de estar e voltou a estar depois. Não me lembro. Ontem não ouvi nada, nem de par, nem rádio altar. Pronto, então, então depois vou-te mostrar. Na terça não me lembro. Então depois eu vou-te mostrar um momento radiofónico único. Só tem cumprimento a um espanhol negro. É um espanhol puro. Exatamente. Continua. Pronto. Então apresentaste o rádio altar. Exatamente. Escolhi esta música e, aliás, a versão que vamos ouvir é mesmo aquela do... Ou seja, aquela versão do... Ao vivo. Num dos últimos concertos. Já disseste o nome do cantor? Não, mas vou dizer agora. António... Não, está a dizer. Pode ser, sei lá... António Caxias, António Neves, António... O António que já sei para mudar. Exatamente. A variar. Pronto, é o António. 4 e um quarto temos a final de Sara Moreira. Diga. Pronto, é o António Variações, precisamente. O António Variações vai-nos presentear com. Ou melhor, nós vamos ouvir esta música, vai-nos presentear, enfim, quando mais cena em recordação, com este Anjo da Guarda. Eu escolhi esta música porque. Sabem que ele, ao princípio, diz uma série. Primeiro, eu sempre achei esta música muito bonita. Mas quando eu ouvi esta música ao vivo. Eu fiquei sem reação, porque ele diz... Mas já com certeza? Não, mas quando ouvi pela primeira vez a gravação... Ao vivo? A gravação. Ah, então diz assim, ouviste a gravação com o concerto dele. Exatamente. Bifana para ti também. Pronto. E então, ele no princípio da música diz algumas palavras como estas. Eu não sou um... Aliás, eu sou um anjo bom. Não sou um anjo protetor. Não peçam proteção, porque eu... Eu é que preciso de proteção. Diz: estão longe, tenho saudades vossas, aproximem-se. E isto é aquilo que eu tenho por muita gente. Saudades, sinto-as longe. E só já não peço que se aproximem porque faltam-me as forças para isso. Mas já muito pedi. E por isso escolhi esta música, com esta versão ao vivo. O António Variações. Sabes que eu, por acaso, fiquei muito triste com o que fizeram no final de 2009. Leiloaram uma série de cassetes de áudio do António Variações. E é assim, leiloaram, não ficaram com as cópias, não é? Porque senão automaticamente perdeu o valor todo, não é? Não preservaram minimamente o património musical português. Exatamente. Com gravações inéditas... Com outra... Que interessa é o negócio e o Carlos Bonaparte. É uma miséria. Fiquei mesmo triste. Gostas de vinho da Rússia? Gosto. Por acaso gosto. Ih, confusão. Mais mal falaste. Anda. Sabes o que é? É que... Ah, já viu. É que estávamos a ouvir o som do pavilhão e o som do microfone do homem da RTP, percebes? Exato. Daí estar a duplicar. Vai falando enquanto eu canto bem no russo, que eu sei. É assim, não é? Diz que não. Continua. Pronto, vamos então ouvir. Ah, não, não, não. Quem é que canta as músicas? As músicas, vai, músicas. Então vamos lá, a primeira música. Vamos a primeira música. António Variações. Com Anjo da Guarda. Muito obrigado. Não vem até aqui. Eu sou um anjo bom. Não sou um anjo protetor, não me peçam proteção, porque eu é que preciso de proteção. Porque é que não vem até à frente? Estão muito longe. Tenho saudades vossas. A minha vida, ela não usa. semana. Agora este não sabe qual é que é a música. Sei, sei. Ó, José, tu viste hoje o Top Mais? Ah, viste, viste comigo. Primeiro lugar, quem é? É a minha escolha musical do, da semana passada, a última escolha, a Áurea. Estás a ver? Escolha ou não escolho bem? Não. Sabes uma coisa que eu não levei, ao favor? Já vai tocar, eu tenho que trabalhar, faz calmos. Sabes uma coisa que eu não entendo? Porquê é que no Top Digital, que agora há disso, Top Digital, as músicas mais... não é vendidas. Badaladas. As músicas mais... com maior número de downloads na internet. Sabes qual é? Vou dar três hipóteses. Anda lá, tens três oportunidades para adivinhar. Diz uma. Música mesmo. Sei lá. Mas fala mais alto. Bem, a Áurea não é de certeza. Não. Já disseste uma. Pois não sei. Shakira, louca. Há quanto tempo é que esse single já saiu? Esse single saiu agora depois do Sal El Sol. Tu estás uma... Tão louca? Sim. Sabes que música é que eu estou a falar? Louca! Louca! Louca, louca, louca! Há tempo que essa música ainda é a número 1. Quando vais ao top das compilações? Entre os 10 primeiros, 4 são do Panda. Eles manipulam a galgarita. E sabes que acho que é o Panda 2? Vai Panda vai à escola 2. Está há 68 semanas no top. 68, um ano e 3 meses, mais ou menos. Ora bom, a minha resposta ao António Variações e Anjo da Guarda vai ser com o músico também, talvez para mim, a minha modesta opinião, o músico mais brilhante, de certeza, da década de 80 e dos mais brilhantes da história da música portuguesa, como escritor, como intérprete, como artista de palco e como médico. Quem é Carlos Bonaparte? Médico. Médico. Não estou a ver. Carlos Paião, senhor. O Carlos Paião cantou uma música que participou no Festival da Canção. O que é que temos logo à noite? O Festival da Canção. Quem é que acha que vai ganhar? Pois isso. O Carlos Paião participou... Eu posso dizer. Então diz. É o Rui Andrade. Achas? Acho, mas é que... Eu acho que no público... Aquilo ainda vai ser 50% do público, 50% do júri. Deve ser. Sim. O público vai esmagar o Homem de Luta. Depois do júri, não vou escolhê-lo. Participou no Festival da Canção, ora bom, vamos inventar o ano que eu não sei, 1984, 81. Por aí. 81? Não, isso foi o playback. Não é o playback. Acho que foi em 84. Não venceu. Foi no mesmo ano da Cor do Teu Batom, do Herman. Quando é que o festival foi no Porto? 83? Não sei, acho que foi. Foi em 83. Porquê? Corresponde à época e... relativamente mais ou menos, portanto, ao género musical. E além disso, recordações de infância, lá vou eu à minha escola primária. Foi uma música que o meu ano, na altura, a quarta classe, atuou na festa de final de ano. Apresentou essa música com uma coreografia, com alusões às vindimas. E foi uma coisa bonita. Já gravei contigo aqui uma versão disto, não já? Já gravámos, eu e o Carlos já gravámos uma versão disto, desta música. Fazia um som mais vindimas, a escola primária. E o mais engraçado, e também ainda na escola primária, dias depois, ou dias antes dessa festa de final de ano, onde foi apresentada esta música, eu cheguei atrasado às aulas lá da primária logo de manhã, eram 9:30 da manhã, eu cheguei. E quando eu entro na minha sala, nem vejo estar lá. A minha turma estavam as três turmas do... ou quase todos os alunos das três turmas do quarto ano dessa altura, da quarta classe. E então eu cheguei lá e o que é que eles estavam a fazer? Estavam a tentar escrever a letra toda desta música no quadro. Quando ainda havia quadros. Quadros, com giz e tal. Agora é quase eletrónicos. Esses modernistas já não são do meu tempo. E então eu cheguei lá, mal viram o Nuno entrar. Olha, Nuno, é ele que nos vai dizer. Ele sempre disse que sabia a letra toda desta música. É ele que nos vai dizer como é que é a letra. Porque vê lá, estamos a falar de 1997. Eu já na altura gostava muito desta música e passado 14 anos vou escolhê-la aqui para o programa. O melhor é que eu não sabia a letra. Estava a dizer que sabia isso aqui. Naquele dia fiquei mal, mas cheguei. Vai dizer, ainda soube dizer uma ou outra coisa, mas a letra completa nunca chegámos a fazer na altura, porque assim eu tenho isso na cabeça, na memória. E pronto, é uma música que eu gosto muito, para mim, do melhor artista que apareceu na música. Faz um lembrar a infância, faz um lembrar a edição de música com o Carlos Bonaparte. Por que não escolher uma música com dois Foncidos a cantar? Uma homenagem a Carlos Paião e Cândida Branca Flor, que ainda vais falar? Já sei qual é que é. Tu ainda vais falar ou vou... Ou vou... Vamos ouvir o Carlos Bonaparte a tocar. Ao lado. Que é essa? Não sei. Estás a inventar agora? Não, esta música eu conheço. É essa aí? É que estás a tocar? Sim, eu conheço esta música. Qual é? Mas não sei como é que se chama. Ah. Vais fazer xixi? O bicho está essa semana? Não, por acaso não. E vai acabar? Ah, não, quer prolonga mais um bocadinho. Ainda falta aqui uma corrida. Nova de Gaia, ligação direta a Paris. Neste momento está lá o nosso repórter. Estão a decorrer os últimos metros da final de 3 mil metros com a presença de Sara Moreira, para já no terceiro lugar. Placas a não reagir. Sara Moreira agora a ser passada por Núria Fernandes. Portanto, ainda na luta pelas medalhas, apesar de tudo, Sara Moreira ia conseguir vencer as placas neste particular, embora tínhamos agora da parte da Silvia e diz um recuar tarde demais para as medalhas, quando as russas conseguiram surpreender uma Núria Fernandes, se adormeceu um pouco e se deixou talvez enganar tarde demais para, de facto, a Núria Fernandes chegar à vitória. Vamos ver se não, as russas no comando, dupla russa que não seria a mais forte possível, e Helena Arzakova adiante de Ekaterina Martinova, que passa agora para o lado de fora. Núria Fernandes tinha uma hipótese para avançar por dentro para o segundo lugar, vai conseguir fazê-lo, mas a vitória é para a Rússia, e a medalha de bronze também. Sara Moreira a terminar aqui um bocadinho menos bem, como era absolutamente inevitável. Sétimo lugar. O Rui Silva também foi sétimo, foi? Já me lembro. Foi. Oh, que giro. Sétimo ou sexto? Não sei, foi ao bocado, já não lembro. O Silvio terminou em sexto. Sétimo. Sétimo ou sexto? Foi sétimo. Isso foi sexto? Foi sétimo, eu tenho que foi sétimo. Pronto, então, hoje estamos no número 7. Sétimo lugar para o Rui Silva e sétimo lugar para Sara Moreira. Está com a mão isto, não meto mais o microfone na beira da televisão. Pronto. Bem, mesmo medalhas para a gente. Só se for o Bicuelo, esse grande português de Setúbal. Vamos ouvir, tens alguma coisa a dizer sobre a música? Não. Quer dizer que é muito bonita. É bonita, não é? É bonita. É, tem uma melodia bonita, fala de um tema sério, porque acho que para aquele retrato lá no início, sobretudo, o trabalho próprio das vindimas e depois a festa que se faz à volta daquilo. Olha, nesta música só não gosto de uma coisa. O quê? Dá uma trabalheira para tocar. Por acaso? Eu lembro quando tocámos isto já em 2009, tu até disseste isto só de um... Como é que tu disseste? De um gênio da música. Não foi bem gênio, mas aquelas alterações de acordes, tu disseste, só mesmo do Carlos Paião. Lembras-te disso? Não lembro. Não se lembra. Não, a sério, foi durante a noite. Já foi à noite. Que é para não ficar mal. Não disse que por acaso foi. Ah, vês. Que até depois tivemos aquela discussão por causa da música da brasileira. Você falou que junto comigo eu não desfilava. Eu sei que... Que é lá o Fábio. É, mais, em Matriz Sandoval. Que trabalha de Macharé. Carlos vai. Carlos Paião, Cândido da Branca Flor, cantam Vinho do Porto. Primeiro, a serra semeada, terra a terra, nas vertentes da promessa, nas vertentes da promessa. Depois o verde que se ganha ou que se perde, quando a chuva cai depressa, quando a chuva cai depressa. E nasce o fruto quantas vezes diminuto, como as uvas da alegria, como as uvas da alegria. E na vindima vão as cestas até cima, com o pão de cada dia, com o pão de cada dia. Suor do rosto para pisar e ver o mosto, nos lagar do bom caminho, nos lagar do bom caminho. Assim cuidado faz-se o sonho fermentado, generoso como o vinho, generoso como o vinho. E pelo rio vai dourado o nosso brilho, nos rebelos de uma vida, nos rebelos de uma vida. E para o mundo vão garrafas cá do fundo, de uma gente e vai descida, de uma gente e vai descida. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, à la beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto, para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, à la beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto, para o desconforto, para o que anda torto neste navegar. Por isso há festa, não há gente como esta, quando a vida nos empresta uns foguetes de ilusão. Vem a fanfarra e os miúdos algazarra, mais o povo que se agarra para passar a procissão. E são atletas, corredores de bicicletas e palavras indiscretas na boca de algum rapaz. E as barracas, mais os cortes nas casacas, os conjuntos, as ressacas e outro brinde que se faz. Vinho do Porto, vão servi-lo neste cálice, alicerce da amizade em Portugal. É o conforto do amor tomado aos tragos que trazemos por vontade em Portugal. Se nós quisermos entornar a pequenez, se nós soubermos ser amigos desta vez, não há champanhe que nos ganhe, nem ninguém que nos apanhe, porque o vinho é português. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mal à beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto, para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mal à beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto, para o desconforto, para o que anda torto neste navegar. Vinho do Portugal, e vai à nossa beira, mal à beira Porto. Há vinho Porto, mar a beber Porto, para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho de Portugal, e vai à nossa beira, mal à beira Porto. Há vinho Porto. Candidatos aos Globos de Ouro, série norte-americana, Glee. Ora, candidatos, acho que venceram um Globo de Ouro. Já não sei o quê, mas acho que venceram. Pois não sei. Bom, mas é assim. Estes meninos, enfim, estes jovens, estão a causar sensação. Primeiro, quase todas as semanas têm duas músicas no UK Top 40. Ah, é? É verdade. Quase todas as semanas têm. É assim. Não sabia. Há muito que não. Há muito tempo que os vejo lá. Geralmente com uma música, mas muitas vezes também com duas. E aquela que eu vos trago. Nenhuma original. Nenhuma original. E aquela que eu vos trago chama-se Singing in the Rain. Umbrella. Esta música é um espetáculo. A sério. Esta música eles fizeram, eles pegaram a música Umbrella, da Rihanna, e fizeram aqui uma cover, uma coisa fantástica. E eu escolhi esta música porquê? Bom, primeiro porque a Rihanna era a minha companhia musical das madrugadas. Reporta-me isto, reporta-me a altura em que eu fazia diretas. Porque não tinha nada para fazer, não é? Porque era um dia sem fazer nada. Antes de vir para aqui, vi a Rihanna na televisão, no Top Mais. Quantos anos é que ela tem? Bem, 22. Tem para 22. É mais nova que a gente. Está bem. Então escolhi esta música, pronto, por isso mesmo, porque ela me faz muito lembrar a Rihanna, não é? E porque a Rihanna efetivamente me traz boas recordações, especialmente com Unfaithful, confesso. Foi a música que mais gostei dela, mas... Foi o maior sucesso dela no início, não foi? Foi esse, depois foi este Umbrella. Não, mas o primeiro. Já agora vou só manifestar aqui a minha opinião, digamos assim, contra uma coisa. Demoras muito que eu no intervalo tenho um encontro. É? É, amanhã. Quero tá que o intervalo chegue rápido. Ah, também. Sabes com quem é o encontro? Sei. Com a casa de banho. Amanhã. Pois. Não é preciso dizer. Pronto, e então eu escolhi. Gostas de ouvir em italiano? Não. Está bem, então ouço eu, fala. Pronto, eu também estava a falar para ti, mas pronto, está bem. Estou a ouvir. Simona Lamantia. Pronto. Medalha de ouro no triple stampo. Sabes o que é triple stampo? Inventei agora, triple salto. Sim. Ah, pronto. E eu escolhi esta música. Não só porque me faz lembrar a Rihanna, mas é o que eu ia dizer. Ias fazer um reparo. Um reparo. Em relação à música da Rihanna. Não me deixas cantar o hino? Não. Oh, não. Não. Deixa. Não. Fratelli Italia. Também. Sim. Esta. Não estou a cantar, quero já sorrir. Está bem, mas eu gosto muito de respeitar os países. Ah, e o hino? Está bem. Mas o microfone não apanha. Pega lá nisso. Ah, mas vai fazer pro pro. É pá. Il piano da morte, il bagno da morte, finanza da morte, d'aviazione. Sì! Io la canto bene. Cosa è nuovo? Questa emissione sta sempre con la tengo in fumo, io vedo. Per caso è, per caso è. Tem que haver mais europeus pistas com ela. Mas dizia eu então que é assim. Bom, agora só, pronto, só eu vou fazer o reparo no final. Agora não te interrompo. Ah, e agora vais fazer o reparo no final? Não, é só para, pelo menos, não perderem o fio à meada. Então é assim. Esta música que eu escolhi não foi só para me fazer lembrar a Rihanna, mas também porque é assim. Isto agora é muito sério, muito sério. Sabem que o meu BI diz que eu tenho quase 25 anos. A minha cabeça diz que eu tenho quase 60. Não é que eu me sinta propriamente velho, mas sinto-me cansado. Quando eu, entre aspas, olho para os jovens de 17, 18 anos, eles não têm menos 7, eles têm menos 30 do que eu, menos 40 do que eu. E é neles que eu deposito a minha esperança para um futuro melhor. E estes jovens estão a fazê-lo. Estão a proporcionar a oportunidade de um futuro melhor. Um futuro mais liberal, um futuro mais promissor, e em que as inteligências e as capacidades de todos eles sejam usadas para coisas boas. E se isso não fizer se isso não fizer um mundo melhor, de uma coisa podem ter de ser. Há de fazer um mundo menos mau. Tem esperanças mesmo? Tenho. Não chega. E foi por isso. Não, eu a partir dos 20 anos, aqui em Portugal, a partir dos 20, 25, são da minha geração em termos de BI e, portanto, já pouca coisa há a mudar neles. Nos Estados Unidos, felizmente, não. Nos Estados Unidos também a vida lá começa mais cedo. Não é? Lá aqui aos 14 anos são miúdos, lá aos 14 anos são estrelas. Pois lembro que na próxima intervenção vou falar, lembro-me do tema Britney Spears, Lady Gaga. Pronto. Continua. Ah, já sei. Pois. Já. pronto, agora o meu reparo. Pronto, então eu escolhi esta música para estes dois motivos. Porque me faz lembrar a Rihanna, e a Rihanna faz lembrar momentos bons de 2006. E depois também porque, efetivamente. Diz? 2006. Rihanna aqui, quando apareceu eu tinha 17 anos, não é? Sim. Tá bem. One Faithful Lady. Eu ouvi-a cantar com 15. Foi a Azeite que me enviou esta semana um vídeo com ela a cantar com 15 anos. Está bonito? Continua. Pronto, tenho de ver também. Eu já vi a Britney Spears a cantar com 11. Eu já te ouvi a cantar com 7. E agora quem ganhou? É, e eu também te ouvi a cantar com 7, mas não do que eu. Toma! Muito bem, muito bem. E aliás, eu já tinha 8 anos, não tinha 7. Não, aliás, já tinha. Não, quando cresci tinha 7. Está bem, mas comecei a cantar quando. Coisa. Não, não tinhas nada. Tinhas 8. Já tinha 8. Tinhas 8. Continua. E dizia eu que, por efetivamente, enfim. Efetivamente. Efetivamente. Eu sinceramente, é neles que deposito uma esperança. A esperança que me resta para um mundo melhor. E pronto, são esses os dois motivos. Quanto ao meu reparo, eu faço o seguinte reparo. Sabes que eu tenho aquela batida da Rihanna. Essa do The Umbrella, eu tenho essa batida aqui. Então mete. Está num pack de. Então mete. Está num pack daqueles que se encontrem na internet. Ah, pensei que fosse no órgão. Não. Está num packzinho daqueles que se encontram na internet, com ritmos de bateria, não sei o quê. Ou seja, e o meu reparo é neste sentido. Esta. esta nova agora, esta nova forma agora de fazer música, é assim, eu não critico que se faça música mais barata. O que eu critico é que se faça música mais barata a vender pelos mesmos preços. Isso é que eu estou contra. E este é só mais um motivo para que eu seja a favor, pelo menos, de uma redução significativa dos preços dos CDs, que é um abuso. Por exemplo, para teres uma ideia, está bem que era um vinil, mas para teres uma ideia, sabes quanto é que custava um vinil com uma música da Rihanna? 10 euros. Com uma música? Com uma música. Ao menos tinha duas. Tinha uma do lado com A. Com duas músicas? Tinha uma do lado A e tinha a mesma música do lado B, mas com instrumental. Só. Mas era vinil mesmo? Era mesmo vinil. Não, por isso é por ser vinil, se fosse CD, não era isso? Está bem, mas já viste o que é que é, por exemplo, um CD com músicas tipo loops encontradas na internet. Um CD. Mas pensas tipo... que será agora? Há 30 anos havia discos que tinham 7 músicas e só tinha duas. Havia uma e depois 6 versões da outra. 5 versões da outra. E pensas que era barato? Parece que me lembras dos nossos tempos de juventude, na década de 50 e 60. Pois, não é sério, eu sinceramente eu acho que é. Vamos dizer assim, mas apesar de tudo, na altura. Se fechaste a parte do há 30 anos, na década de 50 e 60. Para mim, ainda todos os anos 80. Exatamente, vamos ver um live aid logo à noite. Exatamente. Sim. Vamos lá então à musiquinha. A música. Que eu gosto. A música do elenco da série Glee. Vamos ouvir. Singing Rain Umbrella. Sinogénico. Thunderweb. Thunderweb. Todas as noites, de sábado para domingo, entre as 4 e as 7 da manhã, só aqui na tua antena web. Faz a ponte entre o passado e o presente. Não conhece fronteiras, nem temporais e nem espaciais. Chama-se Sonoplastia e vai para o ar às 11 horas, todos os domingos, na antena web. Carlos Bonaparte leva-o além fronteiras nos mais diversos temas que o mundo do som engloba. Sonoplastia, aos domingos, às 11 da manhã, aqui na antena web. Aos domingos na antena web, temos algo de genial. Com Antônio Maciel, uma tarde musical. 60 minutos de duração, com muita música ao seu gosto. Aqui na melhor estação, para o deixar bem disposto. Tardes musicais, aos domingos, das 16 às 17 horas, com Antônio Maciel, na antena web. Antena web convida-te a ires até à melhor pista de dança, onde podes ouvir os melhores mixes e remixes de todos os tempos para que a tua noite de sábado para domingo seja passada como deve ser, em grande. Sem conversa pelo meio e com entrada livre, Remix Me, de sábado para domingo, entre as 11 da noite e as 2 da manhã na tua rádio Antena Web. Neste espaço, a França ganhou 2 medalhas de ouro e 1 de prata. Achas isso bonito? Acho. Ainda por cima, a jogar em casa. A equipa que joga em casa não precisa de ganhar medalhas. Já tem a organização do campeonato, acabou. Tu não ouviste esta semana? Até na final. Das melhores músicas portuguesas, na minha opinião. Já foste a Paris? Nem eu. Já fui a Paris. Até não ouviste esta semana o Milton a perguntar: olha, estás a fazer na casa de banho? Não ouviste? Foi para dentro da casa de banho, devia ser no centro comercial. Foi perguntar mesmo para as portas das coisas individuais, que é da sanita. E ele ia lá, não soubesse, né? Não. E ele ia lá à porta: olha, estás a fazer? Depois ouvia-se qualquer coisa assim, e ele: que barulho é esse? E depois aparecia de dentro e ele ia para fora da casa de banho: vais fazer xixi? Mais? Não gosto nada. Andou. Ah, bom, não me esqueci, mas tem Swizzle e de Gaga. Agora tu me diz-me lá aqui à minha beira o que é que tu achas, qual é a comparação que fazes entre a Spears e a Gaga? Qual é o que é que. Anda lá, homem, já estamos aqui, eu ainda quero ver o Porto Benfica, homem. Este homem, pensa que não tem nada para fazer. Eu quero ver o Futebol Clube do Porto, Sport Lisboa e Benfica, em Ok Patins, que vai ser transmitido na televisão. Sim, ouvintes, milagre, Ok Patins na televisão portuguesa. E este homem não para e eu quero ver o jogo. Ah, não é? Qual é a Britney Spears? Tu dizes que a Britney Spears tem quê? Tem sempre aquele dom. Como é que tu disseste? Tem sempre aquela coisa de artista ou de menina. Como é que tu disseste? Sim, dia. Tem sempre aquela voz de menina. Já ouviste a nova música dela, pá? Sabes lá o que estás a dizer? Sei. A última não é só o este single, as últimas 50 músicas dela. Já ouviste o Won't Against Me? Tu sim. Passas isto na rádio. Claro. E já paraste na voz dela, de início ao fim. Já. E tu subiste o vídeo, é que entendias, meio e meio segundo estão a mudar o vídeo, que é para não mostrar que ele não sabe dançar. Não sabe dançar. Já se vendeu até aos produtos e tudo, aparece lá uma marca de eletrodomésticos, televisões e tudo, só foi negócio. Pois não sei assim, mas... Não tu, que gostas tanto ao natural. Olha, assim, outra, Índia Malhoa. Gostas tanto da rapariga. Ainda não reparaste que a música dela, a voz dela está alterada, ainda com 11 anos, ou 12, ou 10, ou 5. Alterada como assim? Alterada, modificada, em computador, mas assim, mistura de som. Ainda não reparaste nisso? Não dá muito essa ideia. Não dá ideia? Então eu vou-te mostrar em off eu mostro. Outra coisa. Vais lá na cabeça isto. Eu guardei o intervalo para chegar a isto de uma parte para uma. Nas cabeçadas aqui no homem. Como é que chama aquela Jéssica aqui? Jéssica Sanchez. Não, a portuguesa, amigo. Ah, Jéssica Ângelo. Sim. E o que é que tu disseste sobre ela a primeira vez que me deste na rádio? Há 2 semanas ou há 1 semana e meia, lá quando é que foi? Já não me lembro. Mas sim, lembro-me eu. Apesar de ter 9 anos e apesar de ter sido eliminada do programa, ouçam só esta voz. Foi ou não foi? Foi. E depois disseste assim: uma pessoa a quem nós desejamos boa sorte. Nós quem? Antena Web, só sois tu, eu não tenho boa sorte nenhuma. Achas bonito as pessoas, os miúdos estarem a faltar à escola para irem para um programa de televisão e depois mandarem nada? Achas bonito isso? Hã? Depois não quero, não percebi. Achas bonito as pessoas, os miúdos faltarem à escola para irem um programa de televisão que depois não vai darem nada para nenhum deles? Ou um em 100 vai conseguir alguma coisa com aquilo? Olha, é como só, os ídolos. Só te digo, já lá vai o tempo em que a escola era uma fonte de real aprendizagem. Não sabes, depende sempre de escola para escola. Conheces todas as escolas do país? Nem 10% delas tu conheces? Não, efetivamente não. Nenhum por cento. Mas sabias que vão ensinar mais 400? Mas acredita numa coisa: se esta rapariga quiser, ela vai longe. Eu estou a dizer que não, mas se desejamos boa sorte. Eu nesta altura não desejo. Quando ela tiver 18 ou 20 anos e tiver a sua vida, desejo. Agora não. Agora tem que ir para a escola. Pronto. Oficialmente o Nuno não deseja. Então não é nós. Diz assim: eu e mais quase todos antes no web, menos o Nuno, desejamos boa sorte à Jéssica Sampaio. Vou dizer isso na próxima segunda-feira. Olha, se dissesses desejar boa sorte à Jéssica Augusta, já dizia que sim, à atleta. Porque essa eu gosto dela e é boa atleta. E já tem 27 anos, 88. Sabes que é a mulher do Eduardo, agora redes, que era do Braga? Não sabia. Há 10 anos que são juntos. Mas é assim. Não, pá, eu por acaso confesso. Eu gosto muito de ouvir aquela voz. Está bem, está. Eu gostei muito de ouvir. Olha, esse é um dos motivos, ou ela é um dos motivos, que me faz ter esperança nesta juventude, sabes? Ela não tem 18 anos. Pois não. Tem 17. Tem 9 anos. Mas com 9 anos, acredita, ela com 9 anos sabe dizer muita coisa que eu não sabia com 13. Porque aprendeu em casa, na semana antes de ir ao programa. Teve aulas intensivas e vais ter que dizer isto. Não, duvidas. Pensas que os miúdos saem aquilo natural, na maior parte. Ah, estou-me ensaiado em casa. Ah pá, tens que abrir os olhos. Vê essa piada. Mas bom, vou introduzir, vai ser rápido, já estamos a falar há muito tempo. Eu quero ver o Porto Benfica. Em resposta ao Glee, vou buscar também um programa de televisão português. Mas a música é estrangeira, mas o programa é português. E então vai ser porquê? Vai ser sobretudo baseada também na minha escolha da semana passada. Uma delas foi o I Need a Doctor. Vamos ouvir o Eminem outra vez. Mas isso é fácil de tocar, é lá menor, fá, dó e sol, uma coisa assim. Ou mi, não, no fim é mi. E então vou dedicar, e não é dedicar, eu vou escolher isto com base, muito base, na vinagre. Porque ela só conheceu esta música quando foi apresentada nos Ídolos. Sim, porque ela seguia os Ídolos todas as semanas, todos os domingos. Esta última foi aqui, a terceira, quarta, décima edição dos Ídolos. Pronto, uma coisa. Acho que foi a quarta. Foi o que eu disse. E então ela seguia aquilo e conheceu esta música através dela. E pronto, é uma maneira de mostrar que nem tudo o que está nesse programa é bom. Porque vamos ouvir aqui muitos desatinos, na minha opinião, que eu sou um analfabeto, não percebo nada disso. Mas durante a música vamos ouvir desatinos, sobretudo na parte das raparigas também querem chegar ao que a Rihanna canta. No refrão não é fácil. No refrão, na maioria das músicas que ela canta, que aquela rapariga, não gosto do estilo da música dela, mas a voz dela há de reconhecer. Ou também vais dizer que a voz da Rihanna não presta? Presta. Mas tu ouvires. Eu depois mostro também aqui em off. Em off, aqui um excerto da voz da Rihanna. Este programa vai passar a ser chamado Escolho eu mais off, nunca divulgados com Carlos. Sim. Não, pode ser um escolho-off. Escolho-off. Gostas de balotov? Quem já me perdoou isto? Está bem, dizias, vais mostrar em off o quê? Um excerto. Isto é só para não saber aqui o meu. Não vai subir dada a interferência. Sim, pois dá, dá. Pronto. Há uma altura em que a Rihanna fala em que a voz dela não tem nada a ver. Nada a ver. É como a Britney. E tu tens elogios da Britney. Ah, e agora? Mas a da Britney não sei, não ouvi está. Agora. É assim. Pois é. Não, mas é assim. Não, se tu ouviste. Se tu. Eu, é assim, eu pelo menos. Eu. É assim. Não eu sei. Pelo menos eu é verdade, é assim, não disse nada. Não, eu acho que aquele refrão que é muito pouco alterado, o do Old Dear Anthony, o refrão especificamente é pouco alterado. Pois, mas a música toda é pouco alterada também. E é o que eu digo, se eu visse o vídeo, sempre para mudar de imagem, mais parte ao vídeo. Não, é assim, o resto da música eu reconheço que aquilo é montagem, mas quem é que hoje em dia não faz isso, não é? Eu? Infelizmente, quem é que. E tu? Pois eu também. Até pronto, somos maiores, vamos lá. Mas pronto, não sei, é isso, pronto. É isso, perceberam? É isso, pronto, tá, tem fim. Não, vamos à música então. É, mas ele não sabe o que é que há a dizer. Não, porque estás com pressa, realmente, vocês não têm passado o tempo. Vá lá a música então. Sabes a quanto é que isso já vai? 8 minutos e 12, e os outros tiveram para aí 10, 13. 13. É, que alegria! Mas pronto, não te preocupes que eu também. Pronto, eu depois tenho uma surpresazinha para ti. A minha maior surpresa não vai ser hoje, vai ser para ti. E então eu vou mostrar que nem tudo o que se faz nesses. E eram os finalistas, porque aqui os finalistas. Aqui um já foi na final, já foi uma fase adiantada. A música que vamos ouvir. Eu queria mostrar aqui a. Tu não tens aqui nada de Idols, bem não, no teu vasto repertório de músicas retiradas dos Idols. É que eu queria mostrar a primeira vez em que eles apresentaram isso, foi na Gala 2, 3 ou 4 ou 25, sei lá. Mas não dá, porque a música que eu tenho e a única que vi, que ouvi, tem um homem a falar no fundo, um inglês. É estranho. E depois mostro em off. Tá. Vamos ouvir versão dos Ídolos para responder aqui a alguém aí do Carlos Bonaparte. Uma música que eu aprecio, gosto do refrão, sobretudo naquela parte que diz: sentas-te e vês Portugal arder, está tudo bem, pois não há nada a fazer. A Eminem e Rihanna, original deles, versão Ídolos, Love the Way. Love the Way. Love the way you lie. Just gonna stand there and watch me burn. That's alright because I like the way it turns. Just gonna stand there and hear me cry. That's alright. I love the way you lie, love the way you lie. I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now, there's still night in my windpipe. I can breathe but still fight, all I can fight. As long as you're wrong, feel right, it's like I'm in flight. High up on that, took on my head. It's like I'm huffing, painting, I love it. The more I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. Now I know it's that thing, them things that we didn't mean. And we fall back into the same patterns. Same routines, but if temperatures is better than mine. The same as me, when it comes to love, it's just as blinding. Baby, please come back, it wasn't you. Baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado hits a volcano. All I know is all of it too much to walk away now. Come inside, pick up your bag, stop the sidewalk. Don't you see sincerity, my boss or night. Told you this is my fault. Next time I'll be selling my dreams, that's a try wall. Porque eu sei que o Nuno disse que me ia mostrar uma coisa no fim, já não se lembra. Pois não, não agora disse, antes da música. Eu disse, depois mostro em off. Estamos a falar da Rihanna. Foi os Ídolos. Da Rihanna, do Ídolo. Ah, o homem a falar no fundo. Ao caso, esqueci-me de dizer, neste espaço, além da França, até ganho 3 medalhas. O Boa Vista Futebol Clube ganhou em futebol ao quê? União da Serra, quê? Futebol Clube União da Serra? União da Serra? União Desportiva da Serra. Foi o que eu disse. Com um golo de um amigo meu, que eu já conheço há mais de 10 anos. E uma vez era o que eu tinha de notar. Uma vez fomos ver o jogo do Sporting com o Coimbrões, é assim o nome? É. Fomos ver um jogo de infante, de iniciados, o Sporting com o Coimbrões, e o irmão dele, que era o meu amigo de turma, jogavam lá. A certa altura o jogo já estava 2-0 ou 3-0 para o Coimbrões, estava ganho quase no fim, e o meu amigo era o número 8. E via-se o irmão dele, o que marcou agora o gol do Boa Vista, o gol da vitória frente à União Desportiva da Serra. Tira 8 para o treinador. Mas é muito alto mesmo, tudo calado no estádio, no campo, o primeiro. E é muito alto, tira muito! Mas ele é o irmão. Malgrinha, anda, fala aí. Vai ser francês agora. Hélio é nome de jogador de futebol. Hélio é nome de um gajo fenomenal. Quando depois, ou melhor, depois de ingerido, vi aérea. Ficamos a falar assim mais agudo. Quer dizer, nem tanto. Eu depois quero ver se ele ainda se lembra que música é que vai escolher. Enquanto isso, informo os ouvintes que estão a assistir a um jogo de futsal entre Instituto Dom João V e Belenenses. Uma música fenomenal. Instituto Dom João V 1, Belenenses 0, gol de Castro. Que se chama Ana Ruiz Monamu. Gol de Castro aos 2 minutos. E que me impressiona bastante. Sim, esta mesma que eu canto. Já chorei muitas vezes e muitas mais pensei. Quando a solidão me bate à porta, eu não sei como a posso combater. E aprendi a assim viver. Um dia encontrei por aí um organista que nos anos 60 tocou com Roberto Carlos, mais especificamente entre 65 e 1967. Um organista parecia ter mel, que é para dois rimais. Lafayette. O seu nome é Lafayette. Mas desengane-se quem pensa que é francês ou português, e muito menos inglês. Acertou primeiro quem disse que era brasileiro. Aqui vão ouvir uma das baladas mais lindas que eu ouvia em toda a minha vida, e por isso é que a escolhi. E por fim falta-me algo que rime com i. Essa música é para ti. Ou isso, para ti não. Para ti. Ah, é para mim. Por isso é que eu cantei. Tum, tum, tum, pim. Essa é tal música que disseste que ias trazer para aí há um mês. E na altura, o Roberto Carlos, não lembro-se a resposta ao Calhambeque. Pim, pim. Não te lembras que foi a única vez que estivemos aqui a fazer tempo? Já não te lembras? Eu acho que foi no dia 18 de janeiro. Não, 18 de janeiro não houve emissão. 4, houve. Não sei se foi do eu escolhi o Calhambeque e tu não sabias que música era, e depois é que vais escolher outro do Roberto Carlos. Ah! E disseste, é Lafayette. Passado um mês e meio, trouxeste. Pois, era essa. Era essa, não era? Era mesmo essa. Era a minha cabeça de 85 anos, é melhor que a tua de 24. Mas há uma coisa. Vamos à música. Vamos à música, diz então tu. Lafayette, organista brasileiro. Não, ainda não vais dizer. Hoje meu pai ouviu esta música e diz que é só o instrumental que vamos ouvir. Exatamente. Mas ele que começou a cantar, isto tem letra? Tem. Ah, e ele sabe, o meu pai conhece. Mon amour. Pois, ele que começou a cantar, o homem sabe. Na-na-na-na. Próxima vez vamos ter aqui o meu pai. Mon amour. Para cantar esta música. Está bem? Fique em sintonia com... Ah, não. Não tenha é. Uma boa noite com a Antena Web. Vamos lá, Lafayette com Mon Amour. Música. quase a começar. Futebol Clube do Porto Sport, Lisboa e Benfica. Sabes uma coisa que eu gostava de dizer aqui aos nossos ouvintes? Não é ó, é ouvintes. Pronto. Benfica. Eles não te ouviram. Eu não sei como é que eu consegui dizer aquilo tudo improviso. Sabes o que é que Ah, não tinhas treinado? Não, por acaso não. Tá bom. Vamos até falar só caso, não. Sabes o que é que eu lembrei desta do... mais concretamente entre 1965 e 1967, fez lembrar aquela música para a tábua. Não tem nada a ver, mas está bem. Não, tem, então não é? A melhor aí, 67, não sei o quê. Ah, dos números. Tipo, pegar assim numa coisa. Percebes? Não. Não percebeste? Não. Estes sacanas do Futebol Clube do Porto, eu queria ver o Porto Benfica em qualquer pavilhão, só há bilhetes para sócios do Porto. Mas nada, quem não seja sócio não pode viver. Ora bom, tenho uma boa novidade para ti. Sabes quem vai atuar no dia 19 de março no Coliseu do Porto? 2 a 2 semanas, 2 a 14 dias. Nuno Miguel! Oh. Vamos lá, quem é? Sabes ou não sabes? Não. The Voca People, que é um grupo dos tu. Uau! Sim, de, senhor. Dos capelas, da coisa capela. Tony Man! Olha, vais-me esclarecer uma coisa antes de eu introduzir a música e irmos embora. Porquê é que se diz de 2 a 8 dias quando a semana tem 7? Mas depois quando é 2 semanas, diz-se de 2 a 15 dias. Quer dizer, a segunda semana já tem 7, é? A primeira semana tem 8 dias, a segunda tem 7. É esta a lógica. Vou-te explicar. Então explica-me. De hoje a 15 dias é mais dizer de hoje aqui a meio mês. Ora, meio mês são 15 dias. A parte de não hoje. É bem isso, mas sabem. Quando se diz hoje a 15 dias, é daqui a 2 sábados, dia 19, não é meio mês, mas sabem. Mas continua. Repara uma coisa. De 8 dias. Mas repara uma coisa. Hoje é 1. Imagina, hoje é dia 1. Mas não é dia 5. Espera, pronto. Mas lembra. Mas ias bater? O cara recebe aqui um gesto com a mão e levantou a mão e depois com o joelho. Olha aí, o que é que é? Olha, fodeu. Sabes o que é que eu lembrei agora? Mas se eu só citava aquele o meu homem ia bater. Por acaso ia ter contigo, não era para lá. Ah, ia ser comigo, não era para apostar. Eu estou muito longe de jogar, ele não vinha até comigo, estou aqui a 200. Não, não é isso, eu ia me meter contigo. É meter? Ah, mas assustaste, cara, que é um fez assim. Olha que louco, cara. Olha que eu tenho um cinturão branco. Diz lá. Por acaso, não sei de cor é que ele é. Não tem cinto hoje. Ah, diz que tens, é castanho. É beijo, não há cinturão, beijo no jogo. Faz conta. Foi assim. Fala lá do 15 dias. Foi assim. Foi mais do que isso. Foi logo... Olha que eu dou-te. Assim? Sim, foi assim. A sério? 15 dias. Não me lembro. Oh, pronto, agora vai ficar com mais suficiência, coitadinho. Vamos lá. 15 dias. Já estou a imaginar o teu onde eu chegava. Olá! Está tudo bem, caralho? Está a perder tempo, o teu tempo está a esgotar-se. Ah, pronto, está bem. Então é assim. O que é que eu ia dizer? Ah! Hã? Onde é que eu ia? Cássio, sempre ainda falta 25 minutos para começar o Porto. Onde é que vai? Diz lá, qual é que era? 2 a 15 dias. Porquê é que se diz 2 a 15? Pronto, repara, hoje é dia 1, imagina. Hoje é não dia é, 1. Dia 5. Mas calma, pronto, terça-feira foi dia 1. Não é? E depois vês que aquilo vem a mês é verdade. Terça-feira foi dia 1. Daqui a 2 terças será quando? Dia 15, não é? Sim. Daqui portanto, a 14 dias. 1 mais 14, 15. Pronto, mas espera. Ou seja, quando se diz de hoje a 8, é porque hoje é 1, para a semana é 8. Quando se diz de hoje a 15, é porque... Não tem lógico. A sério, mas olha, é... Olha, tu diz de hoje a 8 dias. Daqui até sábado, não vão passar 8 dias, vão passar 7. Porquê que se diz aqui a 8? Sabes porquê? Porque se diz daqui, inclusive, portanto... É, deve ser isso. A sério, estou a falar a sério. E é por isso... Que viste a explicação dessa à beira dos gentílicos, quando tinha... Não, mas eu pelo menos... Baixava os habitantes de Beja? São os julianenses. Julianenses. Eu queria dizer no outro dia, já não sou. São julianenses. Pronto, chefe, vamos ouvir a última música de hoje, que sabes quando mal comecei, eu não conhecia esta Mon Amour, devia conhecer, mas eu sou analfabeto em música francesa, já sabes. Mal comecei a ouvir o Mon Amour, lembrei-me uma música portuguesa. Qual é? Meu amor. Não. Do Zé Manuel, não? Estás a alterar o ritmo todo, isso não ajuda-te a pensar no ritmo verdadeiro. Conjunto, João... Paulo? Não é Paulo. O caso vai ficar... Não, vai-te abrir a porta. Estão a ter a porta do estúdio. Pois. Não, é Auge. É João. O conjunto Auge. É João Auge? Não, Auge. Olha, agora já não sei. Vou fazer aqui uma... Como é que se diz? Uma batota. Vou aqui à internet, que é o que estou a fazer neste momento, e vou escrever Conjunto João, não sei quantas. Oh, não me deixa escrever o homem. A música é a mãe, já vos posso dizer que o homem não sabe. Chegou mesmo na nossa presença? Conjunto. Já paraste? Não, não parei, mas não sei o nome do grupo. Estou em chá. Pois, também não sei. Mas acho que é João Auge. Olha, mas já disse boa tarde. Boa tarde. Temos assistência. Temos assistência. Ora, bora. Ora, bora. Mas bem, mas conjunto. É Auge. É não sei o que é Auge. Então é Auge, pronto. Auge que me lijei. Não sabes o nome? Por acaso devia ter recordado o nome antes de vir para aqui. Obrigado. Não sabes o nome, a sério? A sério? Conjunto João Alves. Não é, se calhar não é João. E agora? Vai tocando aí enquanto eu estou aqui à procura. Tempo. É que eu não eu sei que é Auge. Auge? Pois não sei. Auge. Auge. Mas qual é que é a música? Eu já guardei lá. Não, só vou dizer no fim. Não posso? Não. Que faz andar meu amor? Não é Auge, é Muge. Conjunto estão a ver a Muge. Continuo sem conhecer. Pronto. Eu vou explicar porquê. Primeiro, mal ouvi a tua música francesa, foi automático. Os primeiros 5 segundos, lembrem-me logo desta música portuguesa. Depois, porque nós somos uma pessoa conhecida, deixa-me explicar-te sem dizer o nome dela. Olha, eu, tu, o meu primo e ele comíamos várias vezes na cantina e eram os pais. Ah. E era um cantor artista. Já sabes quem é? Já. Pronto. E ele cantava essa música. Foi através da voz dele que eu conheci esta música e fascinou-me logo a melodia. Além de ser nacional, além de ser antiga, isto é dos anos 60, início dos anos 60, por aí. Não sabes, não sei o que eu estou a falar. Não. Não sei. Além disso tudo, hoje mesmo, descubro. Eu não sei. Hoje de manhã, estava a colocar esta música lá em casa e o meu pai diz assim, diz que a nossa habitual espectadora que acabou de chegar, que quer essa música já há muito tempo. E eu, olha, mais um motivo para escolher, em homenagem a ela. Já sabes o que é? Vamos ver a música? Não estou a ver qual é que é. Mãe! Mamãe, sinto que estás a chorar. Não? Quer cantar um bocadinho? Não. Mas... Quero ir à música que já estamos a prolongar isto. Está quase a começar. Está quase a começar a pôr bem fica. 8 minutos e 26. Está quase. Conhece ou não conhece? A começar a pôr do Benfica. Está quase a começar. Pois vira-se para mim que temos de fazer um programa mais curto. Porque está-se a prolongar. Não, a partir de hoje não temos, amigo. Que às 7 horas não há. Ah, hoje ainda há. Então temos. Bom, como é que vai ser o teu Histórias da Eurovisão hoje? Pouco tempo antes de começar o Festival da Canção. Vai ser igual aos outros. Não. Ontem fiz um quadro da música com vários vencedores. Olha, ontem pela primeira vez, na FTP Memória, assim me esqueço à noite, vi todos os vencedores seguidinhos, as músicas todas. Das 10h30 até a 1 menção. O Histórias da Eurovisão de hoje, já agora posso dizer, pronto, o Histórias da Eurovisão de hoje vai ser assim um bocadinho. Vou procurar não trazer os vencedores, mas trazer sim outros nomes que não ganharam, mas também participaram no festival. Mas faz muito bem. Eurovisão da Canção. E voltando à conversa logo da primeira interpretação, quem ganha logo? Rui Tavares? Não. É assim logo. É o Rui Andrade. Rui Andrade. Rui Tavares, Rui Andrade? É. É a minha grande aposta. Sabes porquê? Eu aposto no Feist ou no Stuart. Diz. Eu vou dizer porquê. Tu diz. Porque é a única música que eu conheço. Oh! Respeitaste, Zé! Bom, por acaso, vamos recordar as músicas de. Vamos recordar as músicas de hoje. Ajuda-me aqui, diz as tuas. Lá, a tua primeira foi António Variações e. A Aqui não sei. Lá, há duas variações e Anjos da Guarda. Depois, Carlos Paião com Cana da Branca Flor e Vinho do Porto. Depois tivemos versão do Glee, de música Umbrella, e depois juntamente com Singing in the Rain. Depois do Interval foi a vez dos participantes dos Ídolos cantarem Love the Way You Lie, original da Eminem e Rihanna. Tivemos agora Lafayette com Mon Amour. E para fechar, antes de fechar, seus ouvintes, uma informação: estejam atentos. No próximo sábado, na próxima emissão de Escolhas Boas com o Joel, vão ter um programa, uma emissão ainda mais diferente do que o habitual, em princípio. Caso não seja nos Escolhas Boas com o Joel, há algum espaço Antena Web no próximo sábado ou na próxima semana a ter o seu tom especial. Mas preparem-se, porque em princípio o próximo Escolhas Boas com o Joel vai ser diferente. Ainda mais, quer dizer, já não é nada normal, mas vai ser ainda mais anormal do que é habitual. Estejam preparados. Epá, não precisavas dizer que para a semana eu ia ser internado. Pronto. Agora, vou me despedir. Já despediste? Não. Tenho que escrever a carta e apresentar depois a demissão. Pronto, a ver se depois passa aí a pasta ao diretor Nuno. Sim. E aí depois é que vai ficar à frente disto. Já me despedi. Não, pronto. Vou me despedir a seguir. Então como é que vai ver as quadras que tu escolheu? As quadras da escolha. Esquadras e compassos. Sim, exato. Pronto. É assim, ouvintes, a minha parte é tudo. Foi um prazer enorme estar convosco. Não foi nada, mas também não diz isto sempre, que é para ficar simpático. Voltamos na próxima semana, no próximo sábado, para mais um Escolhas de Boas Escolha aqui na Rádio Antena Web. É verdade. E eu que já te mandei as escolhas para dia 12 e para dia 26 de março. E eu já mandei para dia 19. Mas eu já me adiantei. Dia 12, para dia 26 de março, o Carlos já sabe que música acabou de escolher. Não sabe que ainda não abriu o mail, mas pronto. Ora, vias como é que... Última música de hoje. Vamos ouvir conjunto Oliver Mouge com a música Mãe. Estás tão longe de mim, mamãe. Sinto que estás a chorar. Não chores a minha ausência. Passa depressa, pede a Deus que te dê esse tormento, que te abrande o sofrimento desse teu formoso rosto. Desse teu formoso rosto.